galera do CD. Ergo o som e fique a pampa. Rap de PG no QG dos Bamba. Tamo de novo nativa, não igual os urubu que vive de carne e sarru. Sai daqui voodoo. Eu misturei tudo, mas não foi porque eu tomei um rum. Até o Stain no rap com energia igual Cocum. É um por todos e todos por um, assim que faz. Federação República agora é um a mais. Sem grana, vixe, é drama. Correndo atrás de um qualquer, a gente é craque igual o Pelé. Foi na grama, a correria não vamos parar de fazer. Pra quem quiser saber, esse é o nosso prazer. Saúde em abundância, desejo que não para. Ganhar dinheiro fazendo rap é a cara. E o CD novo, só divulgando a joia rara. Até ser reconhecido no Magic em Guadalajara. Primeira do CD, essa é só pra introduzir. Aumente o volume, deixa o som te conduzir. É só ouvir o som de boa junto com seus camaradas. Numa quadra de basquete ou numa esquina da quebrada. Num radinho de pilha, andando de skate com pilha. É só você ouvir e recomenda pra família. O DJ vai riscar, o b-boy vai dançar. E o grafiteiro faz a sua arte. O movimento é um, é fora do comum. Dentro dele cada um faz a sua parte. De Trent Down a Manguetal vão nossas influências. Música de paz e meio a tantas turbulências. Seguindo atividade, buscando longevidade. É Federação República no coração da cidade. No coração da cidade, rapaz.